en las nalgas de Mandarín. O outro filme que fomos também ver foi o Cartas de Guerra, que é um filme que está agora aí nas salas, não é? Parece que ele está até em sala. Foi um filme de, acho que ainda está. É, que teve uma grande, pá, dentro daquilo que é a realidade nacional, não é? Teve uma grande promoção, que é a adaptação das cartas do António Lobo Antunes, do livro dele, das cartas que ele escreveu à mulher, e também, exatamente. E também deu um livro, que é um filme que retrata as aventuras, os dois anos que ele teve na guerra, em Angola, Miguel, que era Angola, ou era Moçambique, era Angola. Angola, eu acho que é Angola, sim. Angola, porque por acaso nunca falaram muito na dizia o nome. Miúx, não é? Xiume, não era Xiume? Xiume, Miúx. Também dá, é as mesmas letras. E... é Xiume, é. É, pronto, e então o filme é passado lá. Opa, o filme, como é que é o filme? O filme para já tem o mesmo, sofre, na minha opinião, do mesmo problema que sofreu o filme do Nuno Marco, que é sobre a exposto no trailer. Sim. Pá, as cenas todas chave do filme, aquelas cenas em que há mais tensão, aquelas cenas em que muda, em que o personagem muda de a sua postura na guerra, estão todas no trailer. Pá, e o filme é um filme muito, muito poético, não é? Porque a maior parte do diálogo que o filme tem, a maior parte são as leituras dessas cartas ao mesmo tempo que as coisas estão a acontecer em Angola. Pá, por vezes tem algumas partes que são situações mesmo que se passam lá, mas a maior parte do grosso são essas cartas são lidas. Pá, na minha opinião, o filme é um filme lindíssimo, pá, um filme muito bonito, muito bem filmado, uma grande fotografia, que vai também se calhar beber um bocado à experiência que foi o Tabu, para criar aquela inspira-se muito. É. E é um filme que podia ser muito mais do que é se não fossem várias coisas, e uma delas é, na minha opinião, o ator principal não tem a densidade que é necessária para interpretar aquele papel, porque o filme é uma espécie de platoon, não é? Aquele mindset é que uma pessoa vai para a guerra, não tem experiência nenhuma, vai com os seus ideais e depois muda, ao longo do seu tempo que lá está, muda a maneira de pensar, depois tem aquela parte em que começa a tocar a loucura, e aquele ator não conseguiu, as cartas, os textos, explicam bem essas sensações, mas o ator não conseguiu fazer passar isso cá para fora. E também acho que se podia explorar mais os personagens secundários, que não foram muito bem explorados. Eles falam qualquer coisa, dizem uma coisita ou outra, mas acabam por não ser muito bem explorados. Pá, tirando isso, pá, é um belo filme, é um filme muito bonito, é um filme que se vê bem. É um filme que eu penso que quem tem raízes no ultramar, ou quem combateu lá, ou quem é da família de quem combateu lá, irá gostar de ver. Mas eu pensei que fosse melhor. Estava à espera de uma coisa mais... não sei, menos poesia, mais prosa. Muito boa, bonito, boa. Pedro. É, pá, agora até fica sem palavras. Essa frase fica para a memória. Não, mas é o filme fica muito refém desta mecânica, não é? Desta mecânica das cartas. Até dá a ideia que eles não quiseram faltar ao respeito, não é? Ao escritor. Sim. Tiveram sim. Medo de fazer mais qualquer coisa. Ou seja, não há pouco argumento para além das cartas, não é? E depois há a sobreposição das imagens, mas realmente o filme fica muito preso a esse mecanismo, que faz com que depois, como o Pedro estava a dizer, o protagonista tenha que estar sempre em contenção, não se consiga expandir, nem o resto do elenco, muito menos a Margarida Villanova, não é? Que é assim que ela se chama, a esposa. Sim. Ah, depois há um filme, ela aparece, não é? Há uma cena de masturbação, atenção. Há uma cena em que eles... Pois é. O gajo está com... Desculpem lá. O gajo está com o pau feito e escreve uma carta a dizer que agora comia-te toda, e depois dá também em simultâneo a ler a carta, e depois é suposto estarem os dois a tratar de si próprios, não é? Mas sempre no campo da poesia. Não, é uma masturbação muito, muito podre, não é? Sim, sim. Quer dizer, tu imaginas, porque também tens que usar um bocadinho do teu próprio deboche. Ei, mas são para aí 10 minutos do gajo. Meu farol, minha palmeira. Sim, meu, sim, sim. Meu Asus, meu iMac, minha flor. Ih, moço. Uma coisa também que nós não falámos há bocado, ontem, a semana passada, no futuro. Mas é bonito. É que os filmes são legendados em inglês. Epá. Porquê? Mas temos de explicar porquê. Porque estava a tua namorada do júri, não é? E ela é sueca. Escocesa. Há uma gaja que lá que está no festival que quer andar a tentar bater o couro ao Miguel, mas o Miguel não deixa. Eu vi umas fotos. A gaja anda doida. O Miguel vai ter que sofrer e vai ter que... Já vai ter que esconder este episódio da esposa dele, não é? Esta parte, não é? Ela não percebe, porque não dá para pôr legendas no podcast. E a tradução do YouTube é o que é? É aquela merda toda manhosa. Não, mas nós explicámos a parte mesmo a sério. O do quê? Das legendas, vais explicar. Ah, sim. Não te expliquei. Porque eu distraí-me com a sueca, com a escocesa. Os filmes são legendados em inglês, porque estão a um júri estrangeiro para perceber o que é que está a acontecer. É a Catherine e o Sebastiano. Sabes o nome deles? Ai, sabes o nome deles. Pronto, o Miguel é que é uma pessoa que gosta de pessoas. Eu não. Eu fico sempre sozinho num canto com uma mulher. Eu vou-te explicar. Como eu fui ver o Markle sozinho, a Catherine veio ter comigo como eu tinha lá o badge de organização, que ela também estava sozinha, e deu-me o cartão dela. E depois o Miguel ofereceu-lhe uma pizza e ela ficou de amor. E ela disse... Pronto, continuando, as legendas em inglês que os filmes têm são distraem muito. Pá, e tu estás tão habituado a ter que ler as coisas que não consegues evitar. Pá, e há coisas que se calhar não aproveitas tão bem a fotografia do filme porque estás sempre... Sim. Porque a porcaria das legendas estão sempre a chamar. Lês o filme inevitavelmente. E depois há coisas mal traduzidas. Isso leva-me a uma conclusão que tudo o que é filmes estrangeiros em que tu lês legendas não aproveitas então as fotografias dos filmes. Sim. Não. Sim, isso é uma, isso, aliás, essa é uma das grandes... Há quem entenda isso. Pois, isso é um dos argumentos do pessoal das dobragens. Tu estás distraído a ler que não reparas. Já. Yeah. Por isso é que queremos trazer cá o Lecas. O Lecas que está vivo, não é? Está vivo. Está vivo.